volta de 1950, a escolaridade obrigatória era de 4 anos para os rapazes e 3 anos para as raparigas. Como estou a ver, estas questões de género já existiam na altura. Pois, já existiam na altura e com maior gravidade. Por exemplo, este rapaz e raparigas não eram tratadas da mesma maneira. Aliás, todo o regime do Estado Novo dedicava-se a instruir as elites, porque a gente do povo, das aldeias, praticamente não estudava.